A expectativa é que seja um ano com organização, onde todos os alunos se revejam numa escola de qualidade, onde todos os pais encarregados de educação acreditem e confiem numa escola, num agrupamento. O ano letivo decorreu ou começou de forma muito tranquila, de forma muito organizada, houve uma planificação atenta e antecipada. Aqui, naturalmente, dizer que o agrupamento tem feito este trabalho com os parceiros, nomeadamente com a Câmara Municipal, que desde 1 de Abril houve um conjunto de competências que foram delegadas, que foram transferidas para a Câmara Municipal. Aqui honra-nos, de facto, dizer que há mais alunos no agrupamento, nomeadamente no pré-escolar, no primeiro ciclo, no início do ensino secundário, no 10º ano, e estamos todos orgulhosos desse trabalho que é feito em conjunto com as câmaras municipais, com a Câmara Municipal, com as juntas de freguesia, agradecer a forma como equilibrada como a Câmara Municipal assumiu esta questão da delegação de competências, que deu autonomia ao agrupamento para fazer a gestão, quer dos funcionários, quer mesmo dos recursos financeiros, e portanto estamos todos confiantes que tudo possa decorrer com naturalidade, com normalidade. Nós já estamos praticamente a uma semana no início do ano e este primeiro balanço é positivo, portanto os alunos têm praticamente todos os professores, embora haja aqui alguma ausência de alguns professores porque com problemas de saúde, verificamos que precisávamos de mais alguns professores para as assessorias, para as coadjuvações, para os casos onde há mais dificuldades de aprendizagens. Infelizmente o Ministério não nos possibilitou essa situação, mas estamos todos muito confiantes e acreditamos que possa ser um ano sem a pandemia, esperemos nós, mas que haja também, sobretudo, uma boa compreensão por parte dos pais encarregados de educação. Uma boa compreensão, uma boa colaboração e uma boa tolerância. Hoje critica-se por criticar, não se percebe e não se vai ao fundo da questão percebendo a génese do problema. Portanto, aquilo que nós apelamos aos pais, aos encarregados de educação, é que nos ajudem, que colaborem, que sejam tolerantes, porque a escola e este agrupamento e a escola é de uma dimensão enorme, tem muitas ofertas e isso de alguma maneira também condiciona até a construção de alguns horários. Mas estamos todos muito confiantes e acreditamos que possa ser um ano bom. Nós, de momento, não temos falta de professores, temos ausência de professores que vão apresentando atestado médico em virtude de alguma debilidade física que tenho. Vão sendo substituídos numa aplicação do Ministério da Educação e até agora ainda não houve nenhuma disciplina, não houve nada, não houve que prejudicasse, digamos assim, o normal funcionamento do agrupamento. Oh, Sr. Carvaneira, quantifique só esse aumento que houve, só para nós termos uma ideia do aumento do número de alunos este ano letivo. São cerca de 10% a mais, onde é mais sintomático, digamos assim. Mais significativo é no pré-escolar. Mais significativo é no pré-escolar. E para lhe dar um exemplo muito concreto e real, é que nós começamos com mais crianças no pré-escolar com aquelas que acabámos no final do ano passado. E, isso, portanto, é um bom indicador. É um bom indicador, porque durante o ano letivo vão-se matriculando mais crianças à medida que vão fazendo os 3 anos. No primeiro ciclo também há de forma muito significativa, talvez 10%. Quando dizemos de forma significativa, pode até parecer um exagero. Mas não é exagero, porque nós verificámos nestes últimos anos um decréscimo e quando ao fim de 8, 9 anos reconhecemos um aumento, estamos todos satisfeitos por esse aumento, o Conselho, a Câmara Municipal, as juntas de freguesia, naturalmente, porque há mais vida nas escolas, nas aldeias, e nós mantivemos praticamente o número de salas abertas dos jardins de infância que tínhamos, os lugares do primeiro ciclo, mantemos a vida. vida, as escolas a funcionar nas aldeias, portanto nunca foi nosso objetivo fechar, encerrar por encerrar. Isso também para nós é de uma enorme... também vêm, no fundo, aliviar essa pressão que tinham sentido nos últimos anos de ter que fechar salas. Exatamente. Este ano contraria um bocadinho essa tendência. Exatamente. Há algo também nos congratula, que é a nível do ensino secundário. No décimo ano temos mais turmas, os nossos cursos profissionais, temos a abertura, abrimos duas turmas de cursos profissionais, o que para nós também é bastante significativo, nomeadamente um curso que tem tido uma adesão enorme por parte dos nossos alunos, que é Energias Renováveis. É uma valência também do agrupamento, assim como qualifica, e aqui apelo naturalmente a quem ainda não tenha o nono ano, o décimo segundo ano, que se inscreva no Qualifica, que venha junto de nós para obter mais qualificações, porque só assim é que poderemos evoluir. Também a nível do curso EFA, vamos ter para todos aqueles alunos que não acabaram o 11º, que não acabaram o 12º, que possam matricular-se à noite. Todos os anos temos uma, duas turmas a funcionar, portanto, o agrupamento em todo o seu pleno, com todas as suas valências, desde o pré-escolar até ao 12º ano.